O fado chama-se Poetas de Lisboa. Vasco da Samora, Casimiro Ramos. É bom lembrar mais vozes, pois Lisboa, cidade com poético fadário, cabe toda num verso do Cesário e alguma a ironias de Pessoa. Cabe toda num verso do Cesário e alguma a ironias de Pessoa. Para cada gaivota há um Duonil, para cada paixão um do David, e há Pedro o homem de melo que divide entre Alfama e Cabanas seu perfil, e há também o Ari e muitos mais, entre eles o Camões e o Tolentino, ou tomando por fado o seu destino, ou dando de seu riso alguns sinais, ou tomando por fado o seu destino, ou dando do seu riso alguns sinais. Muito do que escreveram e se canta na música de fado que já tinha, o próprio som do verso vem azinha, assim do coração para a garganta. Que bom seria tê-los a uma mesa de café, comparando as emoções e a descobrirem novas relações entre o seu fado e a língua portuguesa, e a descobrirem novas relações entre o seu fado e a língua portuguesa.